360, saída Fucas, gol 1994. Gente, só check o trem, o 3286. Machado é travado. Center. Salvador, gol 1816, bom dia. Tá cruzando 190 ao 150. 1816, bom dia. Santificação, dia de separa 12 mil pés. O último tem Salvador 1009, chegada Mari. 19, 12 mil pés na Mari, 1816. Solos 40, ao livrar a direita da Mítico para táxi, prosseguindo via Alfa, Juliette, Portão 01. 7, direita Alfa Juliette por 01, 3286. São Salvador, mais Julo Bravo, ponto 2, reclamando o teste do reboque. Sem frequência livre, o Julo Bravo, boa noite. A possibilidade de voarmos a posição Duna, está presente? Autorizado ITAP, 1816. Positivo ITAP, então, 1816. Quatro, centro Recife, autoriza direto Maceió. Na prova de Maceió, 994, muito obrigado. 994, chame Recife em 12085, alterna 3365. Chama agora o 12685, alterna 3365, voo 1994, boa. autorizado o procedimento, né? No 8196. Sim, somos estabilizados, boa noite. Sim. No meio, complete a aproximação, chame tu, é 1862. 1862, tá já. Salvador, muito bom dia, Gol 1816. Está a 2 milhas de estar com baixo retravado. Setim, pista livre, molhada, tudo autorizado. O 1816. Reporte visual com campo. Informa o vento de 1,70 graus, com máxima de 19 nós e mínima de 8 nós. O 1816. Positivo, sente livre, positivo, está 10, 1816. Avistando no 8 no 6. Tráfico avistado também, no 8 no 6, só check-in. Já reportado, baixo pra lá. Gente. bem-vindo, Solar 56, olho pra direita, não me escuta táxi. Tô seguindo via Alfa, Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 03, gol 16, 186. Get dia, a força é, é o Fênix 06, gente da Foxtrot. Fênix 06, assumi a edificação, mantenha o nível de voo 050, voe na proa de Itape para chegar na área e chame no ideal de descida. Ok, voa direto Itape para chegar na área, o Fênix 06. Boa noite, eu tá 3250, ciência de informação Foxtrot, solicito nível 1990 para Cajá. Suas cópias? Afirmativo. Autorizado Aracaju 90, decola 90 com a esquerda, descida Pucajamo, após voo direto Aracaju, 5037 transponder, controle 120.8, 3520. 3520, autorizado 90 Aracaju, Pucajamo, depois direto Aracaju. 5037 transponder, controle 208. Já 04, tinha condição de puxa, senão.